Fazer não sei o que com você. Eu vou já pra fazer não sei o que com você. Mas eu vou já pra fazer não sei o que com você. Eu vou já pra fazer não sei o que com você. Morena, eu tô te esperando já faz um tempinho. Não sei pra quê. Morena, eu tô te esperando já faz um tempinho. Mas eu vou já pra lhe dar não sei o que, ô lelê. Eu vou já pra lhe dar não sei o que, ô lelê. Mas eu vou já pra lhe dar não sei o que, bolelê. Eu vou já pra lhe dar não sei o que, bolelê. Ela, ela, ela.